remédio pra mídia televisiva, bem agressiva, mas a gente esquiva. Dedo médio pra mídia televisiva, a nação sem noção como é nociva. Eu não ganho dinheiro pra falar besteiras, nem acho bom exemplo vender ilusão. Não quero que alimentem minha ignorância, não vou chegar em casa e ver televisão. Não vou falar pra você que eu não assisto TV, mas ultimamente eu tô filtrando o que meus olhos vão ver. Programação de fim de semana, chega da TV, seu prato cheio de porcaria, alimentando nossa ignorância. Tolerância zero, não me engulo mais nada. Desculpe algumas emissoras, minha garganta tá inflamada. Dou uma olhada de lado, já entendeu meu recado. Com a TV ligada, eu fiquei desligado. O crime sai do bolso de quem tem mais do que precisa. Sensacionalismo prega um medo que vai podando a sua vida. E a miséria é eterna, filha da cobiça. Dedo médio pra mídia televisiva, bem agressiva, mas a gente esquiva. Dedo médio pra mídia televisiva, a nação sem noção como é nociva. Não quebre, não chute, não arranhe, não teme se fizer isso com a TV onde você jogar a videogame. Eu assisto os filmes, futebol que nela passa, mas criança vendo novela pode ser uma ameaça. Como assim? Eu respondo e não vou dar tela. Relato de uma criança que acabou de assistir novela. Mãe, papai, tô brigando o dia inteiro. Papai, mamãe, tô pelado no chuveiro. Mamãe traiu papai com leiteiro e com ponteiro. Papai matou mamãe e jogou o corpo no bueiro. Dedo médio pra mídia televisiva, bem agressiva, mas a gente esquiva. Dedo médio pra mídia televisiva, a nação sem noção como é nociva.